É 3115, desce para o nível de voo 050. 050, né? 315. Na 320, no céu é os 26, liberou o GFOX 1-2, Anderson 9. Melhor 9, 867, solicita manter a proa 283, aproximadamente 50 milhas para estar formações próximas entre árvore e elétrica. Gente, boa noite, 867, livre de desvios nessa proa. Aguarde para voar, coordenação com centro, para uma proa frente. Gente, mantendo os desvios, aguarda proa frente. Voo no 867, o centro já está ciente do seu desvio. Após o desvio, voe o próximo fixo após o que voa a orelha. Afirmativo, seria Nitibo, seria o mais apropriado para a gente. Entendi. Informe o mesmo ao centro agora, na frequência 1288, alterna 1135, decimal 3, o voo no 867. 288353, navegado. Ana 6315, da presente voe toque, desça para 4000 pés, ajuste no 012. Toque 4000, mil milidores. Oxenemia 336, Tricolor 232, chame o controle 119-268. 198, 6336. Meia 336. Ô, Luciano, 6336 na Momo. 6336. Tardar na decolagem suba via Momo para o nível 370. Corrijo, 390. 390, 6336, possibilidade pro de Cogbo. Autorizado, Cogbo. Cogbo, 6336. Luciano, 6315, desça 2000 pés, ajuste no 0 no 2. Autorizado a Electric X-Ray da pistão no 0, reporte estabilizado. 2000, reporta linha no 5. Oxané 6336, tudo mantenha nível 350, em caso de falhas, manterá 350 como nível final. Sende ao 350, caso de falha, mantém 350 como final, 6336. Oceane. A 6336, possibilidade de coordenação de PROG PROG? A 6336, sendo solicito que mantenha a via subindo e mantendo 350. Via 350. Azul 5055, acione identificação. Desça via Bomed 1, não para o nível 050. Se tiver algum desvio à frente, informe o controle, aprou e por quantas milhas? Ok. Estamos com direto. ITAP, o que é que você está fazendo? Sente, autorizado ITAP, nível 050, o azul 5055. Negativo. Ok, então a nossa ligação vai na proa 020 por 30 milhas. Proa 020 por 30 milhas. Copiada azul 5055. Pesador Capadeça, 6315. 6315, complete, afinal, chame Torre Salvador, 118, decimal 95. 18, 95. Chané 6336, chame Recife, na sequência 126, decimal 85, secundária 125, decimal 45. 2085, secundária 12545, 6336. Então, lá do Alexandre, 6395, corta 3 milhas Estela. Alexandre, 6395, continua a aproximação, aguarde autorização. Guarda, 95. Mestre 315 avistado, pouso autorizado, 10. 120 graus, 052. Pouso 90, 6305. 55, após desvio autorizado, voa direto na proa de Duna. Reporte quando possível voar, Duna. Ok, após desvio, proa de Duna. 1395, o Sala Espatum, libere a direita, chega o Sala, Sala B, 1299. Direita, 219, livrado. Salvador, uma boa tarde, é 305, ponto perdão no zero, tá pronto. 305, até no zero, né? Uma pista está no zero. Ali é uma pista no zero, 305. Decolagem 0, vento 120 graus 59. Decolagem 0, 305. Capulando Duna, azul 5505. Azul 5055, copiada. Azul 5055, desça para 2.000 pés, autorizado ao final do recebimento leste, que se estabelece, reposta no curso do localizador. 2.000 pés, localizado de evento, é que se liga 1.0, localizador 5055. Decolagem 1-0, vento no 40 graus, 069. Livre decolagem, está 3-0-5. Decolou as 4-5, chame o controle em 1-9 do final 8. 19, 3-0-5, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, 3-0-5. Cruzando mil pés agora na São Paulo. Para 3-0-5, contato na decolagem, subaviação, voo 1 para nível de voo 3-4-0. Sobe 340, não são bons, não está 305. Azul 5076, pronto, ponto 010, uma boa tarde. 5076, linha de colas separadas. Afirmo. Autorizado a linha de colas separadas, viatura 30 graus, aranha mais, azul 5076. A linha e decola 10 azul 5076. Passarelo 2230, mantenha o ponto de espera. Estabilizado azul 5055. Azul 5055, completionado o procedimento de SXO e chame torre 118 decimal 95. 118 decimal 95, bom dia. Salvador, boa tarde, azul 5055. Azul 5055, QNH 1012, autorizado pouso 10, vento 120 graus, 069. Livre pouso 10, azul 5055. Azul 5076, decolou ao 51, chegou com a torre, ainda 9.8, 98. 198, obrigado, ao serviço. Salvador, boa tarde, azul 5076. Azul 5076, boa tarde, contato radar decolagem sobre a viação voo 1 para nível de voo 220. Viação voo 1 para 220, azul 5076. Boa tarde, 1964, boa tarde, sem identificação, desse a nível de voo 050, via chegada Bomed 1. 050, Bomed 1, voo 1964. Chame centro de Recife, 1251, caso negativo, 123 decimal 8. 2591, tá, 3206. Azul 5076, autorizado, zona pelo de coral. Pelo de coral, azul 5076. Autorizado alinhar e manter pistão 10. Alinha e mantém 10, 2230. Positivo, zumbiu. Qual é o SL? Golfo 055 no solo artigo 4, lugar direito, chama solo 1219. Qualidade direito 21 na sala, azul 5055. Autorizado decolagem, vento nos 50 graus, 069. Azul 5076, solicita desvio esquerda para o Sul por 25 milhas. Três desvios, Azul 5076, reposte quando possível para o Coral. Vai reportar. Controle, boa tarde, passarei 2230. Passagem 2230, boa tarde, contato radar na decolagem, suba via Arbor 1 para nível de voo 180. Via Arbor 1 para 180, 2230. Azul 272, controle salvador, prossiga. Azul 5076, chame centro de Recife em 125 decimal 1, caso negativo 123 decimal 8. 251238, centro de Recife, azul 5076, obrigado. Seja 2230, autorizado voar na proa de Elefa. Voa Elefa, passarei 2230. Salvador, azul 42702. 2702, prossiga. Dia 2702 vai crescer em condições de exercício drive, propõe cancelamento, parafuso e invalendo. 2702, planície aí cancelado, 1701, está autorizada essa descida até 4 mil pés, em condições usuais, após a critério. Após passar no nível de voo 050. Ok, vai até 4, abaixo de critério, e 050 vai informar. Vai se aproximar, então, do seu turno. Isso aí. Gente. A frequência aí, ele está lá, final de frente. No 964, reautorizado descida para 2 mil pés, ajuste de altímetro, 1092, autorizado, final do procedimento, nessa que foi da pista 10, reposto no curso do localizador. Descendo para 2000, 1012, vai informar no localizador, voo 9964. No 964, que está com posição agora de 1 hora, 17 milhas, rumo oeste, passando 070, subido, tipo Alfa Tango 72. É, tipo 964. Saída 2230, tráfego posição de 9 horas, 14 milhas. Agora mantendo o rumo norte-nordeste, passando 75 descido, tipo é um Boeing 638. Ciente do tráfego, porém tem notícias, 2230. Controle Salvador, com 185, informação Quebec. 1885, acendo a identificação dessa 4 mil pés, via chegada Bonfi, ajuste de altímetro de 1012. Via chegada Bonfi, 4.012, 1885. Série 3, serviço será terminado, frequência livre para... Toma frequência livre para a coordenação do seu voo, do seu pouso, azul 2702 no pouso. Controle, passarei 2230. Passarei 2230, controle, prossiga. Efetuando pequeno desvio à nossa direita da rota, a formação antes de Eleco, curso 290, aproximando mais 15 milhas, volta ao voo Eleco. Gente, o passageiro 2230 tem condições da presente voar direto à Vitória da Conquista e evitar a formação? Em mais 10 milhas, apurou a conquista, o passageiro. Gente, iremos coronar então com o centro de Recife, o 2230 para desautorizado voar a conquista. 2230. Estabilizado, acho que é igual ao 964. Ou no 964, completo final do procedimento, ele é sexo e chame torre 1 no 8 decimal 95. Já tranquilo, empregado. Torre, boa tarde, é igual ao 964. Estabilizado, é free. O 964, Seminal 902, autorizado pouso pista 10, vento 120 graus, 7 nós. 12 está livre pouso na 10 com 1964. Controle com 185. Com 1885, controle. É, de sua esquerda para o 200 por 15 minutos. Ona 85 está livre de viu, reposte quando possível, reaproado pelo. Reportaremos pronto pelo, gol 185. As 2702, prossiga. O senhor regressa, o senhor vai prosseguir para Salvador? A ponte vai contar para o alternado, não, que é mais pior. Vai entrar em contato com a ponte aqui, provavelmente vai ser Salvador. Vai entrar em contato daqui a pouco. Gente, as 2702, vão à proa, mantenha essa proa e subir até nível de voo no 50. Reaprovando o logo 1885. O ano 885, gente, que é autorizado a descer a 2000 pés, autorizado o final do procedimento e o LSX-3. Da pista 10, reposta no custo localizador. Positivo. Para 2012, formaremos no custo localizador e LSX-3, com 1885. É, Salvador Azul 2702, a gente está fazendo uma curva direita para o AEP para evitar uma formação. Gente, Azul 2702, livre de desvios. Controle, o passarei 2230, está voando direto ao destino. Passarei 2230, controle ciente. Espero que você confirme já para seguir para Maceió. O Azul 2702 está checando com a empresa ainda, senhor. Mas a intenção é para seguir para Salvador. Thank you. Controle Salvador, Azul 2702. Azul 2702, controle. Ok, a gente vai prosseguir para Salvador. Solicita a retoração para iniciar a descida. Gente, Azul 2702, com o número 2, curva esquerda, na proa 0110. Esquerda 0110. Essa proa é autorizada a descida nível de voo 050. É, confirme 050? Sim, afirmativo, na proa 0110, desça até nível de voo 050. Na proa, então... Vai descer para 050 do 2702. Controle Oceano 6326, boa tarde. Oceano 6326, boa tarde, sua identificação. Acionou para a descida, está mantendo a proa 044 devido a sua marcação. Oceano 6326, contato com o radar 65 milhas setor sudeste, sudoeste de Salvador. Tá, o projeto descida até nível de voo 050. Reposto quando precisa para o Abomed para a chegada Abomed 1. A descer pro 050, provavelmente não vai ser possível, senhor. Puxa na linha 326. Gente, então após o desvio autorizado, vou na proa de TAP. Então após os desvios, hoje vai voar na proa de TAP, puxa na linha 326. Passarido 2230, chame centro Recife, 1288, caso negativo, 13, 5 decimal 3. 1288, caso negativo, 1353, passarido 2230. Azul 2702, confirma sua velocidade indicada? 220. Tente-me ser redução 200 mais, reautorizado descida 3.000 pés, ajuste de altímetro 1.0 no 2. 1.0 no 2 ajustado para 3.000 pés, está reduzindo para 200. Está pronto para receber vetores. Tente, Azul 2702, aguarde. localizador com campo à vista, 1885. 1885 complete, chame torre 198.95. 1895. Alô, boa tarde, 1885. 1885, general no 012, autorizado pouso, pistão no 0, venha tudo 40 graus, 7 nós. Lise, pouso sinal no 0, 1885. Azul 2772, curva direita na proa 090. Afirmativo, azul 2702, direita 090. 2702, complete curva direita na proa 150 para interceptar o curso do localizador e deixa 2.000 pés. Descendo para 2.000 pés, proa 150 para interceptar o localizador, azul 2702. Ajuste 10012, será o procedimento LS XUE para a pista 90. O azul está com LS Whisky para 10, pode ser? Afirmativo, autorizado LS Whisky. Azul 2702, vem na proa do Serra Vitor 366 para o LS Whisky. Vai lá na proa do 366, azul 2702. Deixa até 2500 pés. 2500 pés. Proa da Xana 6325. O Xana 6326, controle. Tá mantendo a proa 065 agora, não vai precisar porque eu vou voar e tá. Frente, chamei a 63-2000, tem condições de voar na proa de Duna 025 ou a proa 020? Mais 10 a 20 milhas vai ser possível voar a Duna ou a chamei a 63-2000? Frente, chamei a 63-2000, repete quando possível a proa Duna. Bom, então a chamei a 63-2000, muito obrigado. No solo 22, libera a direita, chama o salão no 219. 219, obrigado. Autorizado, William, seu isque é posto interceptando. A posta está interceptando, azul 2702. Pistão no centro de postilhado e pronto, está passando o isque entre em fome. Esse é o altímetro 1012. Estabilidade final da 190 azul 2702. O 2702 completo final do LS Wish, que chame torre em 198 decimal 95. 2895, obrigado. Confirma 1895? 198 decimal 95. Obrigado, senhorita. Torre Salvador, azul 2702. 2702, sinal baixado para baixo. 2702. Eu vou falar gritando. Autorizado pouso, pista 10, vento 20 graus, 7 nós. Bem livre, pouso, azul 2702. MA3 necessita de uma proa mais à esquerda ou tem condições de interceptar nessa proa? Não, tem condições de interceptar na proa hoje na 6326. Então, desce até 2 mil pés, autorizado o sinal do procedimento LS-X-8, pista 10, reposte no custo localizador. Então, desce 2 mil,